Oi, galera. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Eu escutei aí o Congresso para o câmbio climático, para a mudança do clima. Parece que não deu os resultados que se procuravam. Eu acho que esta situação ha acontecido antes. Como eu falei em outros áudios, se precisa de pressionar de modo diverso. De modo diferente, precisamos encontrar as maneiras certas para sujeitar aos países que poluem gases de efeito invernadero. Sujeitar a esses países de jeito econômico, penalizar esses países com um pagamento econômico importante, mas não sei não se a ONU tenha o poder para sujeitar a esses países. Desse jeito. De outro jeito, eu acho que não vai dar certo. Por mais e acordos como o Acordo de Paris não vão rolar. Pelo menos não do jeito que se procura. Eu escutei aí de China, os Estados Unidos, que têm tecnologias avançadas, mas estão pulando gases de efeito invernadero de diferentes jeitos. É impressionante, em especial a China, os avanços tecnológicos que ha logrado aí, fica muito difícil pensar que a China está pulando efeito de gás invernadero e outro negócio na parada. É óleo. Precisamos processar de diferente jeito o óleo e seus derivados. É evidente que o óleo não vai desaparecer de à noite amanhã. O óleo vai perdurar durante um bom tempo, mas precisamos processar de diferente jeito. O óleo mesmo e seus derivados. Eliminar os derivados de petróleo não adianta de nada. O jeito é processar o petróleo de modo diferente para gerar diferentes derivados. que sean renovables, que puedan ser absorbidos por la naturaleza, derivados orgánicos ahí, y promover con toda la inversión posible las energías renovables, las energías limpias, energía eólica, energía solar, energía de corrientes, de ríos, de mares, de caídas importantes. Reforestar la foresta. Toda foresta no mundo, en especial o Amazonas. Precisamos presionar de forma económica a los países a los países que no quieran rolar con estas políticas de preservar el medio ambiente, de renovar, de regenerar el medio ambiente. Y también hay un punto importante que la gasolina y el derivado del petróleo, si no es procesada de diferente gate para que no pule gas de efecto invernadero, tiene que renovarse como ha sido renovada por automóviles que pulan, que son pulados por energía eléctrica. Algunos mencionan ahí, hablan de híbridos, mas acho que eso de híbrido es continuar con la gasolina y tal vez hay ahí algo de negocio. Negocio donde existe mucho, mucho dinero, mucha, mucha grana. Precisamos procesar de diferente jeito a gasolina o eliminarla. Es solo gerar autos que sean poblados por energía eléctrica, energía solar, energía eléctrica, energía solar que genere al mismo tiempo energía eléctrica. Yo he estado hablando que es preciso trazar un plan a largo plazo. Tal vez, yo sé que mucho tiempo, mas un plan a 100 años para descongestionar as megacidades. Eu acho que desse jeito, dividir, descongestionar, pular as megacidades em quatro, cinco cidades mais pequenas, separadas por 100 quilômetros, completamente autônomas, com seus centros de poder, com seus centros econômicos, com seus centros financeiros. Por falar Los Angeles, Cidade de México, Xangai, París, não sei aí se a Índia tenha, sei que existe muita, muita população na Índia, mas não me lembro de uma cidade na Índia, mas deve haver uma mega cidade na Índia também. Mas lleno, em el mundo todo, toda mega cidade deve ser descongestionada. Isso ajudaria também. Tá bom. Vou embora. Obrigado. Fiquem com Deus.